você que não sabe direito o que é o gato Fitz, ele é basicamente o equivalente à Hello Kitty. É esse gatinho fofinho aqui, que eles usam de foto de perfil ou pra colocar em vídeo de edit, que tem uma música de rap dos anos 90. Hello Kitty, manos gato frites que escutam boom bap, manos que fumam back, manos que fazem rap, não só pra ganhar boquete. E eu não sou esses rótulos que o público impõe, youtubers fazem vídeos, playboys nunca vão entender, algo que os incomoda e não os diverte. O Ministério da Saúde adverte que o amor o deixa forte ao mesmo tempo que enfraquece. O dinheiro não o enriquece, o que aquece o peito do homem é o que ele pede. E homens de verdade querem algo que pra si mesmo se promete. Evolução física e mental ao ponto de se olhar e ver que a lágrima não desce. Com o pote faz breakdance na quinta camada do inferno. Soldados vietnamitas, camponeses têm um lugar no paraíso. Vítimas do agente laranja gritando aos berros. Vítimas do capitalismo aos 15 sonhando usar um terno. No caderno rimas e desabafos sobre quem sou. Rimando em sample soul, vivendo igual Dark Souls. Build pura força, eu não uso magias e nem milagres. A gravidade da terra há muito tempo aumentou e nada mudou. E nada mudou, a história ainda é a mesma, eu só mudo o meu flow. Oh, se ouviu o que ele falou, mas só tenho no quarto, vixe, o Bruno endoidou. Ou será que eu tô são demais? Tanto faz, não quero ser o maior. Sagate sagaz, na fila do crais. Onde a tua ajuda é esperar o pior. Haxixe na porta da igreja, berserk na porta do hospício. Eu arranco o lábio que me beija, eu acho uma delícia isso. Haxixe na porta da igreja, haxixe na porta da igreja. Eu arranco o lábio que me beija, eu arranco o lábio que me... Dois gudang, um chope de vinho, uma faca gelando meu saco. Mano, eu sei que eu tô sozinho, pisoteando os cacos. E o futuro do meu sobrinho é ter um tio muito chato. Foda-se o Fritz, foda-se o gato, foda-se o Fritz, foda-se o gato. E a Hello Kitty, foda-se o gato. E o gato Fritz, foda-se o gato. E a Hello Kitty, foda-se o gato. E o gato Fritz, foda-se o gato. Foda-se o gato, foda-se o gato. Foda-se a Hello Kitty também. Ah.